Posição 3520, serviço radar encerrado, 60 milhas nordeste de Salvador. Mantenha o nível 130, chama agora o controle Aracaju, 120.3. Salvador, boa noite, no 017, decola na Tael Leda, passa 1.600 pés. Boa noite, no 7, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída da El, após Leda, direto Brito. Subir para o 360 na Dael, após Leda Bridge, gol no 8 no 7. Salvador, muito bom dia, 3399 da SAM, 2000 pés, perfil da EL, com a referência para curvar à direita na flor de bridge. SAM 3399, bom dia, contato radar na decolagem, supra nível 360, na saída da EL. Está presente, autorizado direto Leda, após Leda, direto bridge. Leda bridge, obrigado, 360, SAM 3399. 8 no 7, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, no alterna, 133, décima 25. 251, 3325, voo no 8 no 7.